legal. Quero ver toda a galera. Todos chumalhando o sal. Vive nesse balanço, sacudindo bem o corpo. Abra as pernas um pouquinho, joga pro lado e pro outro. Quem tá ali fora, pode chegar. E o samba tá gostoso pra danar. Nesse passo tá que tá legal. Entre no balanço do maior astral. E vem puxando. Pega, puxa, fora. E vem a boqueia, a boqueia. Bota a mãozinha na cabeça e vai. Bota a mãozinha na cabeça e vem. Bota a mãozinha na cabeça e vai. Bota a mãozinha na cabeça e vai. Simbora, gol! Na sua cirieira, ah. Vamos jogar. Esse passo bem legal. Quero ver toda a galera. Todos o maior astral. Vive nesse balão, sacudindo bem. Abra as pernas um pouquinho, jogue pro lado e pro outro. E tá ali fora, pode chegar. Se o samba tá gostoso pra danar. Nesse passo tá que tá legal. Entre no balanço do maior astral. E vem puxando. Pega, puxa, e vem a cabeça. Passa todo mundo vai atrás. Vai balançando, sacudindo a poeira. Joga a mãozinha lá em cima agora, galera. Vai!